www.antenaweb.info. Agora nós estamos aqui. Mudou o endereço, mas a Antena Web é a mesma. www.antenaweb.info. Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando na sua rádio preferida, trazendo o que há de melhor na música sertaneja na sua segunda-feira. Muito prazer, sou Silvio Ferraz e te faço companhia aqui no estúdio com uma hora de sucessos, o melhor do sertanejão, muita informação, tudo você fica sabendo aqui na melhor sintonia. É um prazer imenso está juntinho com você nessa segundona, começando mais uma semana com o pé direito. Central do Sertanejo, dia 20 de abril do ano de 2015. Para começar o nosso programa, tem Bruno e Caio César, 7 milhões. Você chega em casa sem me avisar e veste qualquer roupa minha e me chama pra deitar. Amar é quando você suja minha camisa de café, depois me olha desastrada pra ganhar um cafuné. Tudo bem, mas se me der frio, eu visto a sua pele. 7 bilhões de pessoas do mundo e eu te encontrei. 7 bilhões de corações batendo e o seu eu ganhei. Que sorte a minha, você é minha. Você chega em casa sem me avisar e veste qualquer roupa minha e me chama pra deitar. Amar é quando você suja minha camisa de café, depois me olha desastrada pra ganhar um cafuné. Tudo bem, mas se me der frio, eu visto a sua pele. 7 bilhões de pessoas do mundo e eu te encontrei. 7 bilhões de corações batendo e o seu eu ganhei. Que sorte a minha, você é minha. Que sorte a minha, você é minha. Central do Sertanejo. Oh,

estou te traindo. Eu só quero um carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não vejo em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar. Indo embora, Eduardo Costa marcando presença na sua segunda-feira, começando mais uma semana com o pé direito, com muita música boa, né, gente? Passou também o César Menotti e o Fabiano, Mudar Pra Quê? Breno e Caio César, 7 milhões. E agora tem informações chegando. Vou falar pra vocês aí da dupla Fernando e Sorocaba, que estreia um turnê em São Paulo. A dupla Fernando e Sorocaba escolheu a cidade de São Paulo para estrear a turnê 2015. A apresentação terá um repertório autoral, repleto de hits, aliados de muita tecnologia, ilusionismo e efeitos especiais. Logo na abertura, já será possível notar a interação do público com o espetáculo, com os fãs tendo a chance de postar fotos nas redes sociais usando o hashtag especial. Essas imagens apareceram quase que simultaneamente no telão do palco, ajudando assim a compor a abertura 4D do show. Que luxo, né, gente? É um luxo total, cada vez mais os sertanejos usando da tecnologia para bombar os seus shows, né? Bom demais. Vamos com eles, Fernando Sorocaba. Que acha que eu sou louco, sou safado. Eu tava meio bêbado, tava meio emocionado. Mas eu sou um anjo, anjo. Bobeia pra ver que eu te faço estrago. Segurança do verão. Vem com o Fernando e Sorocaba. E vai, e vai. Só porque eu te puxei pelo braço, agarrei no seu cabelo e te dei um abraço. E falei baixinho no seu ouvidinho: vamos lá pra casa que eu faço gostosinho. Tava tonto demais, nem percebi. As amigas dela tão rindo, será que é de mim? Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado. Eu tava meio bêbado, tava meio emocionado. Mas eu sou um anjo, anjo. Bobeia pra ver que eu te faço um estrago. Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado. Eu tava meio bêbado, tava meio emocionado. Mas eu sou um anjo, anjo. Bobeia pra ver que eu te faço um estrago. E vai, e chora essa bola, vai. Eu te puxei pelo braço, agarrei no seu cabelo e te dei um abraço. E falei baixinho no seu ouvidinho: vamos lá pra casa que eu faço gostosinho. Tava tonto demais, nem percebi. As amigas dela tão rindo, será que é de mim? Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado. Eu tava meio bêbado, tava meio emocionado. Mas eu sou um anjo, anjo. Bobeia pra ver que eu te faço um estrago. Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado. Eu tava meio bêbado, tava meio emocionado. Mas eu sou um anjo, anjo. Bobeia pra ver que eu te faço um estrago. Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado. Tava meio bêbado, tava meio emocionado. Mas eu sou um anjo, ah tá, anjo. Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado. Eu tava meio bêbado, tava meio emocionado. Mas eu sou um anjo, anjo. Bobeia pra ver que eu te faço um estrago. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Tô

choro, só por ela, bebo e choro, só por ela, queimo seu amor. E agora eu canto, bebo e choro, só por ela, bebo e choro, só por ela, queimo seu amor. Central do Sertanejo. Nossos planos, em troca de uma noite num motel, esqueceu da nossa linda lua de mel. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. O nosso casamento era tão lindo, eu não esperava isso de você, não. Agora some, vou esquecer seu nome. Eu vou mudar de telefone. Aí você não vai me ver mais. Não vai, some. Vou esquecer seu nome. Eu vou mudar de telefone. Aí você não vai me ver mais. Um dia amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Merecia isso! Luan Santana, passou também Humberto e Ronaldo, Canto, Bebo e Choro, Gustavo Lima, Se é pra beber, eu bebo, Fernando Sorocaba, Bobeia pra ver, é sucesso, é música boa o tempo todo, é Central do Sertanejo. Olha, eu vou pro intervalo, né? Mas na volta tem muito mais sucesso do sertanejão, muito mais informações, porque você está ouvindo Central do Sertanejo. Já volto! Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta, segunda-feira, 20 de abril do ano de 2015. Olha que maravilha, é muito bom saber que você tá aí do outro lado ouvindo a gente, né? Curtindo o melhor do sertanejão, tá gostando do programa dessa segunda-feira? Que maravilha, que beleza! Eu também tô adorando fazer esse programa com muita música boa, com muita informação. Agora tem Michel Teló e Gustavo Lima, Implorando pra Trair.